Vamos seguir a rota em direção a São João de Meriti. Siga pela linha vermelha a 200 km por hora. Cuidado, bala perdida. Entre na rodovia Presidente Dutra. Fudeu. Arrastão. Passe pela via show, treta certa. Cuidado, dois malucos na moto. Volte. Imediatamente, é muito ladrão nesta porra. Uber pula em dinheiro, só tem mendigo. Pegue a saída para a linha vermelha. Fodeu, arrastão de novo. Vá para casa porque hoje está foda. E da próxima vez vá trabalhar sem GPS. É terror demais esse Rio de Janeiro. Eu sou roleteira. Aqui, cara, gravando mais um Benzina. Nessa estreia, né? Estreia hoje esse novo programa Benzina no Meião. É isso? Orlando? Quem era o Orlando? Ah, esqueci, cara, que você mudou teu nome, né? Agora não é mais Orlando? Como que é teu nome agora? Me chamo Ramon. Eu sou um camelo paraguaio. Ah, tô entendendo. É, de onde que você tá falando, Ramon? Você tá drogadaço, né, mano? Meu irmão, tô aqui direto do Paraguai, fera. Meti o pé. Foda-se. Cansei do Brasil, agora meu negócio é Paraguai. Meu negócio aqui é Paraguai, cara. Eu, infame, meu irmão. Foda-se. Brasil. Ninguém se importa com o Brasil, eu vou me importar? Pois é, meu irmão. Pois é. Deu ruim aí pra vocês, hein? Deu ruim aí pra vocês. Não deu ruim não, cara. Isso aí tava planejado, né? No outro programa a gente já tinha falado, né? Você mesmo falou. O cara perguntou lá, e se o Bolsonaro ganhar? Você falou, como em si? Pois é, né? Por isso que eu já estava com a minha mala pronta, né? Tipo, já estava com tudo pronto, minha cachorra debaixo do braço. Peguei a dela debaixo do braço? Exatamente, meu amigo. Peguei o primeiro ônibus ali pra Foz do Iguaçu. E aí fui indo embora, ainda fiz aquela bananinha ainda, ó. Quem ficar que apague a luz, meu filho. O último que sair, apague a luz. Pois é, inclusive fica o recado aí pro ouvinte do Benzina, se estiver passando aqui pela região, entendeu? Eu tô vendendo produtos eletrônicos da melhor qualidade, saca? Cachorrinho que dá aqueles pulinhos, aquele soldadinho e tal. Todo produto pra alegrar a criançada, assim, tipo, a criançada. Aproveitar agora que tá chegando o Natal, né, cara? Pois é, compra comigo, é só procurar Ramon. Exatamente. Vai ter uma plaquinha. Box 23. Atendo por WhatsApp. Pode ser também. Mas então, Orlando, é isso. Viemos nesse Benzina, em aquele programinha que todo mundo já sabe, né? Eu escolho uma notícia, você escolhe outra. Eu escolho uma música, você escolhe outra. Enquanto eu comento a tua música na sua... Aliás, enquanto eu comento a sua notícia na minha música... Tá foda. Tá difícil, né, cara? Tá difícil. Explica você, cara. Você é mais habituado a explicar do que eu. Cara, basicamente é o seguinte: cada um escolhe uma música e cada um escolhe uma notícia. Ninguém conta pro outro, porque a ideia é qual? É fuder o amiguinho aqui nessa brincadeira. Né? Exatamente. Porque quem refresca cu de pato é lagoa, como se diz na minha saudosa terra Bangu, entendeu? Eu não tô aqui pra dar mole pra paranaense. Então, o que, que eu vou fazer? Aí eu escolho uma música e uma notícia. Eu dou pra você a notícia e dou pra você a música, e você tem que comentar essa notícia durante a duração da música. Exatamente, eu durante faço o mesmo com você. Exatamente, e você sempre levanta a minha bola, né, pra eu brilhar. Exatamente, eu tô aqui, cara, tô aqui pra levantar os camaradas. Eu crescendo, cara, te levanto fácil. Famoso cola comigo que tu passa de ano. Exatamente, tá comigo, tá com Deus. E além disso, também tem os recadinhos do coração, né? Ou não vai ter dessa vez? Não sei, vamos jogar no dado? O que que é? Vamos fazer, a gente não conseguiu pensar em porra nenhuma, né, cara? Vamos lá então, cara, vamos meter a bronca. Porque eu tenho uma pergunta que caiu aqui pra mim, rapaz. Que o cara... Cadê? Deixa eu achar o desgraçado aqui. Meu amigo Guilherme Toscan faz uma pergunta que é a seguinte. Essa pergunta é a tua pergunta, aí se prepara. Ih, caralho. Deixa eu até clicar aqui. Abrir. Eu vou gravar aqui ao vivo eu fazendo a pergunta pra você. Gostaria da opinião do anarcofino sobre roquistas conservadores, mas ao som de A Sua Maneira, do Capital Inicial. Pô, roquistas conservadores, cara. Pode responder já? Mas claro, já tá rolando. Música. basicamente é o seguinte: tem gente que envelhece igual vinho aberto na geladeira, sabe qual é? Só piora com o tempo. Igual o Fantaúva aberto na geladeira. Pois é, brother. Então, cara, imagina, esses caras já eram ruins, já eram merda, entendeu? Vai pegar o quê, cara? Roger, de Traje a Rigor, saca? Lobão. Entendeu? Lobão. Cara, o Lobão sempre foi muito louco, né, cara? Tipo, já viu a relação dele lá com... Não, né, cara? Não, já viu o papo dele sobre o Herbert Viana, que o Herbert Viana perseguia ele no rádio, saca? Pode crer, aham. Então. Foi normal. Não. Enfim, cara, e é isso, galerinha. Pô, e se você for parar pra pensar, era um bando de playboyzinho, a maioria desses caras, sabe? Tipo, que tava ali revoltadinho que o papai não dava atenção, uma coisa do tipo. E aí, cara, tu viu aquela música lá do Traje a Rigor, Rebelde Sem Causa? Sim. Então, é basicamente aquilo ali, é quase a definição... Define uma geração. Não, define ele mesmo, né? É tipo, basicamente, aquele ele falando no divã, falando e se definindo, né? É isso? Pode crer. Então é isso, cara. Aí com o tempo é normal que esses caras vão envelhecendo igual Fantaúva, né? Tipo, vão perdendo, ficando cada vez piores, né? É isso. Exatamente. Basicamente é... Como é que é? Uma profecia que se cumpre, né, cara? Exatamente. Eu acho interessante isso, cara, porque o roquista conservador, ele... É complicado, cara. Aqui em Curitiba tem vários, cara, vários roquistas. Tem até instituições religiosas de roquistas conservadores. Fica a dica aí, quem manja, manja. Não, porque se você parar pra pensar, no fundo, cara, o que esses moleques estavam fazendo era o quê? Um bando de maluco branco entediado, revoltadinho, sabe? Exatamente. É, exatamente. Que faz gangue, cai na porrada, essas coisas assim. Isso. Aí faz não música. Produz porra nenhuma. Então essa é a tua opinião final sobre roquistas conservadores, é isso? Sim. Então beleza. Manda a tua, hein? Não, vou deixar só claro que pra mim... Eu fico muito feliz, inclusive, de mandar um abraço aqui pro Marcelo D2, que eu tenho certeza que ele tá escutando. Certeza. Marcelo D2, vem participar com a gente, D2. Vamos lá. E porque, pô, a minha geração de roqueiros, que é Marcelo D2, né? Que é o Planet Hemp, cara. Puta, nem me fala, irmão. Maluco tava aí, os últimos dias, como? Só batendo boca com fascista, entendeu? Chamando pro pau que mesmo. Que orgulho, cara. Que porra, orgulho. Cara. Que orgulho que eu tenho, cara, de dizer pros guris mais novos, falar assim: eu comprei o CD Usuário quando era proibido, tá ligado? Você tinha que ir no túnel do rock e o cara falava assim: volta aqui em 6 que eu te entrego. Daí quando a loja tava fechada, ele te dava na mão ali na porta, cara. Porra, cara, que saudades, mano. Cara, e eu que sou aqui do subúrbio do Rio, de uma rua cheia de PM, escutar essa porra autona. Ontem eu fiz isso. Ontem, já durante o luto, já assim, eu votei pra quem, como quem enterrava um parente, né? Exato. Como enterra quem ama, né? É, exatamente. Fui de preto, inclusive. E, ó, essa respiração forte que vocês estão escutando aqui é a minha cachorra, não é uma pessoa que provavelmente eu estou mantendo como em cárcere privado, tá bom? Só quero deixar isso registrado. É um animal que você mantém em cárcere privado. É, na verdade, a relação aqui é a contrária, né? Eu sou que estou sendo mantido encarcerado por ela, porque ela é minha dona, né, cara? Enfim. Ela que não te deixa sair. Não. Ela cismou agora. Cismou que tá possuída pelo Satanás. Glória a Deus! É o momento do encapetamento dela aqui. Porra. Mas vai lá, manda tu então pra mim. Cara, a pergunta é a seguinte... Por quê? Porra, Tupi. Sério, cara? Pera aí, que a cachorra pulou em cima de mim, cara. Filha da puta. Caralho. Não, Tupi, não. Meu corpo e minhas regras, Tupi. Meu corpo e minhas regras. Para, ela tá tentando me estuprar, cara. Pera aí, Tupi. Não... Que isso? Tupi, para, porra. Pronto. Isso. Então... Pode ir? Vai fundo, eu tô só esperando a Tupi se acalmar aí. Eu também, 2 anos. Então, a pergunta é a seguinte, quem me mandou essa pergunta, porque eu, ao contrário de você, eu sou um retardado que não sabe usar o Instagram, então eu uso o Curious Cat. E então minhas perguntas são sempre gatinhos, né? Qual a cor do gato dessa vez? É um gatinho verde e o gatinho tá deitado assim de lado, sabe aquela pose meio... Qual é o nome daquele cara que faz o Baywatch, lembra? Hasselhoff, como é que é o nome dele? Porra, boa pergunta, cara, não sei. Lembra dele? E tem uma foto dele clássica que as pessoas usam na internet, que ele tá assim deitado de toalha, saca? Pode crer. Então, o gatinho tá nessa pose dele assim, né? E a pergunta é a seguinte: alguma dica pra alguém, eu, que não consegue priorizar nada na vida, Por exemplo, tô lendo 5 livros diferentes ao mesmo tempo porque não consigo focar em um. Mas a leitura em nenhum avança. Tenho vários planos diferentes, mas não consigo concretizar nenhum. Porque fico flutuando entre um e outro e não me concentro em nada. É, qual que é a cor do gato mesmo? É verde. Verde. Bom, gato verde. É, eu vou gato falar... ou gata? Gato ou gata? É, gato ou gata, né? Gato ou gata? Gates. Gates. Gatex. Eu, sinceramente, também tenho um certo problema nesse sentido de manter o foco, cara. Em muitos momentos da minha vida, isso talvez é uma coisa que possa parecer meio piegas que eu vou falar, mas uma coisa que me ajudou muito a me manter concentrado em algumas coisas foi fazer meditação. Eu não sei se você tem religião ou não, sei lá, mas eu sou cristão, como já foi dito em outro programa aí, né, pelo próprio Orlando, e eu praticava uma determinada, eu tinha uma determinada prática de meditação que me valorizava muito a minha concentração, tanto que quando eu parei com isso, cara, porra, perdi o rolê de novo, agora eu tô todo fudido com 500 projetos e não faço nada. Eu acho que talvez duas coisas que você tem que se concentrar é parar com a cocaína e fazer meditação, tá ligado? Parar com a cocaína agora. Não, para com a cocaína, vai reduzindo, tá ligado? Você cheira 5 gramas, passa pra 4, passa pra 3, até você ver que você tiver ali em 2 gramas por dia, tá bom, cara, não mais do que isso. Jamais. E, porque senão também é exagero, né? E não tem quem pague também isso aí. Talvez a gente possa até ir preso por causa desse programa. Mas meditação é uma boa pedida, cara. Meditação é uma boa pedida mesmo. Acho que é isso, cara. Se quiser mais informações, me chama nas DM aí que trocamos nudes e informações sobre meditação. Que isso, cara? Que isso? É, cara, comigo é assim, é meditação e sensualização. Que isso? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos pro que interessa, então? Vamos. Não, pelo que interessa, tem as perguntas que são feitas que nós temos que responder, não é isso? Ah, puta, é mesmo, cara. Eu tô drogadaço, cara. Desculpa. Que isso, bem, cara? Tô bem aéreo, cara. Pra aguentar esse fim do Brasil aí, cara. Desculpa. Tava doidão. Tava doidão, galera. Então vai lá, eu respondo a minha primeira ou você primeiro? Você começou, você responde. Então beleza, vou responder uma aqui, que é a seguinte. Cadê ela agora? Tu não escolheu, né, brother? Tu não escolheu, tava aqui. Doidão mesmo. Porra, presta atenção, idiotas! A pergunta da minha amiga Anne Maris. E ela, do Instagram, né? Do Instagram, Anne Maris. Siga a Anne. Anne Maris, com dois R's e Y's. E a pergunta que ela faz é: como não socar o próximo? A resposta é: soque o anterior, Mari. Pô, essa é boa, hein? Eu posso responder também? Por favor. Por que não fazê-lo, né? Exato, a pergunta que é por que não socar, né? Eu acho que ela fala assim, por que não meter a mão na cara dos caras que falam merda pelo Brasil inteiro, apoiando determinados candidatos, que outrora candidatos, que agora são efetivamente o presidente da República? Puta, é uma boa pergunta. Eu acho que o grande ponto é também meditação e menos cocaína. Cara, tem uma... O Hermes e Renato... que tinha uma frase, tinha um bordão deles que era muito bom, né? Como é que era? Um pouquinho assim de sacanagem? Falta de vergonha na cara? Ou falta de surra de vara verde? Eu acho que tem uma galera aí que são essas três coisas, né, cara? Falta de surra de vara verde é uma coisa, assim, acho que define caráter pra essas pessoas, né, cara? Pra alguns sim, cara, pra alguns sim. Porra, pelo amor de Deus, e as reações que a gente tá vendo aí, meu irmão... Só me assustam, né, cara? Só me assustam. Se eu não fosse baixinho. Se eu não estivesse no Paraguai também. Mas então tá, manda a tua aí agora. Então, a minha pergunta é bem simples, mas bastante complexa. O que é benzina no melão? Benzina no melão? É, exatamente. Cara, então, benzina no melão... não sei... Como as pessoas não sabem, é que tanto eu quanto o meu amigo aqui, nós somos, né, anarquistas, né? De vertentes variadas, mas somos anarquistas. Então, benzina no melão é um estado de espírito que nos define. Assim, por que é o melão? O melão né? O melão, melão. O que é o melão? Melão é uma fruta? Não, não está falando de melão fruta. A gente está falando do melão, é aquele, aquela estrutura, né, que fica na, no, na testa dos odontocetos. Ah, pode crer. Odontocetos, para quem não sabe, são os golfinhos, né? Exato. Assim. Então. A beluga também é um exemplo, né? E é outro exemplo. É... Narval também é, né? Isso. Então... Pra quem não sabe, né, os cetáceos são divididos em dois tipos de cetáceos, né? Que são os misticetos, que são as grandes, as chamadas baleias verdadeiras, e os odontocetos, né? Que são essas que têm dentes, vamos colocar assim, né? Por exemplo, a orca é um odontoceto. Então chamar a orca de baleia é até tecnicamente impreciso, vamos colocar. E uma coisa que define os odontocetos, não todos, mas a maioria deles, é a presença dessa estrutura localizada na testa, por isso que eles são textudos, né? Que é chamado melão. Né? Essa proeminência na cabeça, isso, né? Isso, essa testa globosa que eles têm, né? Exato. Então, essa testa, ela serve pra ecolocalização, né? Eles fazem aquele... Sabe? Caralho, aí... mano, eu vou salvar esse... Eu vou salvar isso, cara. E vai ser a abertura desse programa, cara. Minha imitação de golfinho? Isso. É o Turcipes, é o Turcipes Trucatus. Enfim, então ele faz esse barulho e o que acontece? O barulho vai, as ondas vão e voltam pro melão. Ele se localiza, né, no mar desse jeito. É assim que ele sabe onde tem peixe, é assim que ele sabe pra onde tem que ir e tudo mais. Se localiza, que... né? Pois é, o que acontece? Por que benzina no melão é um conceito fundamental? Porque significa o quê? Que a droga tá ali, tá no, na sua estrutura de localização. Você tá o quê? Tá é bicho solto. Porque é bicho solto, mãe, mano. Boa definição. Exato. Boa definição pra benzina no melão é bicho solto. Bicho solto, cara. Sinônimo, né? tá louco, caralho. Tá louco, caralho. tá por aí afora, entendeu? Tá pela sorte de Deus. Tá perdido no pátio, né, cara? Porra, total. Perdido no pátio. Então, isso é... Desiste benzina no melão. Vamos nos encontrar no pátio. O cara não acha o cara no pátio aberto. Tá muito louco. Porra, galera, tá dando pra mim não, galera. Tô ruim demais. Ai, caralho, perdido no pátio, talvez uma boa. Vamos fazer o seguinte, Orlando, vamos definir uma hashtag pra cada programa com a expressão mais marcada. O que você acha? Pode ser, pode ser. Na primeira foi Marighella de Boston. Exato, Marighella de Boston. Peppa Pig e Rola Rosa, será? Exatamente. Bolo de pica. Bolo de pica, boa. Bolo de pica ficou feio, né, cara? Bolo de pica rosa, cara. Bolo de pica rosa. E esse aí, vamos colocar aqui, perdido no pátio, então. Caralho, cara, agora da minha mente veio todo esse meu passado suburbano, é foda, cara. Me veio um milhão de palavras, eufemismo que se usava na infância pra falar da pica, cara. Puta merda, cara. Pode crer. Quando eu tava gravando, eu pensei a mesma coisa. Cara, eu nunca mais falar assim, pra não ofender a família tradicional brasileira. Pô, mas eu nunca vou conseguir superar Power Rangers e a cabeça roxa, cara. Pode crer. Aqui o pessoal chamava aqui de Major Boina Roxa. Caralho, que merda, cara. Que merda. Pô, a gente não vai virar apresentador falocêntrico, não. Vamos sair dessa porra. Espero que não, espero que não. Excomungar essa porra da gente, vai. Excomunga. Tira a piroca da frente. Isso, isso. Bom. Vamos ao que interessa, então, que é o corpo duro, né? O núcleo. Antes, problema, né? Antes disso, duas coisas. Uma coisa, a primeira, né? Um abraço para nossos patrocinadores. Ah, caralho, é verdade. Um forte abraço. Um efusivo abraço. Ó, escuta o barulho. Esse é o tapinha nas costas que eu dei do nosso patrocinador. Pensei que você ia botar som de tiro. Não, eu também, vai ter também. Na edição vai ter. Fico então, tranquilo. Um abraço aí pro pessoal aí, os idealizadores do Fogo Cruzado. Especialmente pra Cecília, que falou que não vai nos processar. Obrigado, Cecília. Ah, isso. Só isso já é um grande patrocínio. Não, isso não já... tirar de da gente. Que já não é muita coisa. Minha cachorra precisa comer. E é mais comer. Do que muita gente faz. Porra, né, cara? Já é mais do que a minha cachorra faz por mim, cara. Exatamente. Então, ó, Galera, fica aí a dica pra quem tá precisando arrumar mais horas no dia, né? Aquele horário que é você consigo mesmo. É só ficar de olho. O cara queria que tem que fazer meditação lá, ó. Baixa o programa aí, já ganha 2 horas pra fazer meditação. Para com a cocaína e faz meditação. Exatamente. Procura ali no programa, porra, tá tendo salseiro, tá comendo ali na linha amarela, na linha vermelha. Porra, aqui é a boa agora, aqui é a Zona Oeste, no Rio de Janeiro. Ali quem vai pra Campo Grande, porra, tá direto. Meu irmão, pegar ali, ó, a estrada do Campinho, é 2 horas garantidas, só lazer, cara. É você com você mesmo, você pode atualizar suas leituras, sabe? Tipo, porra, meditar, escutar o último disco, sei lá, do Claudinho Buchecha. O que for melhor pra você, cara? Você tá ligado que o Claudinho morreu, né, cara? Sério, cara? Não fala isso comigo, não, cara. Porra, Claudinho. Desculpa mandar essa na lata, mas tem verdades que precisam ser ditas. Essa porra. Então, um forte abraço aí pra culpa galera. Culpa do PT, cara. Isso é culpa do PT, cara. Isso é culpa dos anarquistas que não votaram no PT, na real. Pois é, cara. Mas queria mandar um forte abraço aí pra todos os patrocinadores, né? O galera que tá mantendo, né, esse mocó aqui em pé, né? Ou seja, total de 0 pessoas. Exatamente, efetivamente nenhuma pessoa. Mas se você quiser mandar uma paçoca rolha pra cada um de nós. Porra, adoro a paçoca. Caixa postal, cara. Adoro a caixa paçoca. Postal está no seu vídeo nesse momento. Eu seria capaz de casar novamente pra uma paçoca. Sério, mano? Nesse momento. Cara, se alguém aparece, momento. Então se alguém eu vou fazer uma paçoca, aqui na, uma paçoca aqui na minha porta de casa até eu terminar o programa. Promessa, hein? Pera aí que eu vou fazer isso aqui direito. Pera aí que eu vou entrar no Instagram. Aguenta aí, Orlando. Eita porra. Aí, moçada, se alguém chegar com uma paçoca rolha agora na casa do Orlando, ele vai casar. Ele vai casar com a pessoa que levou a paçoca rolha, beleza? Então fica a dica aí. Se você tá agora aí no Rio de Janeiro, vai correndo na casa dele e leva uma paçoca que você vai levar ele pra casa. Promoção do Benzinho. Uma paçoca rolha, leva o Orlando pra casa junto. Que merda, cara, que merda. Mas é isso aí, promessa é dívida. Se alguém chegar aqui na porta de casa, ó. Talvez a gente possa estar vendo se a paçoca amor não quer patrocinar a gente também, né, cara? Veja você. Pois é, cara. Sabe uma coisa que eu sempre me perguntei na minha vida? Não. Imagina se eu tô aqui em casa, numa boa, e aparece o, sei lá, o Paul McCartney, ali na porta de casa. Orlando. Não, fala com inglês britânico, mano, que isso aí não é Paul McCartney, não, né? Como é que é Orlando? Não faço ideia, brother. O que eu faria, cara? Se o Paul McCartney chegasse aqui na frente de casa, você pergunta, eu juro, não tô brincando. Isso é uma questão que me atormenta desde que eu sou pequeno. Eu me confrontei com um conceito de alguém é famoso, saca? Uma pessoa famosa, essa pessoa é inatingível. Eu sempre fiquei me perguntando, assim, uma questão que eu me colocava era, o que aconteceria se essa pessoa viesse aqui na porta da minha casa e batesse palma pra mim? Caralho, cara. Depende do famoso, né, cara? Se o Paul McCartney chegasse aqui, eu ia falar, Mr. Paul, molejão é melhor que Beatles, motherfucker. É isso que eu falaria pra ele. Pô, não, cara, eu não faria isso, não. Eu ia, não? Porra, eu ia pedir pra, sei lá, ia dar um rolê com ele, cara. Sei tirar lá, uma foto, tirar uma foto. Andar de moto, assim, com ele abraçadinho, uma coisa assim. Vamos tomar uma cerveja no boteco e eu vou ficar falando pra todo mundo, meu amigo, ele não morreu. Pô, mas o Macaco tá vivo, cara. Ah, é verdade, né? Ninguém pensa sabe. Pensa bem. Mas o bom aqui de morar em Padre Miguel é que, sei lá, cara, porra, pode vir qualquer artista. Ninguém vai ler, imagina, aqui, Ponto Chique, aqui do lado. Paul McCartney andando Ponto X, alguém fala, caralho, Paul McCartney. Não, nem eu falo assim, porra, cara, que maluco engraçado, amarelo, sabe, tipo... Cabelo engraçado. Pois é, o coroa, esse coroa não é daqui não, né? Tipo... Esse coroa é gringo, né? Não, é até gringo, é um conceito estranho aqui pra região, saca? Cara estranho, hein? Mota um pouco, não sai de casa. Você tá doente, esse gringo, hein? Pois é, cara. Inclusive, acho que fica uma dica pro próximo programa do Benzina, essas coisas de improviso, a gente tentar imaginar um cenário esdrúxulo com uma personalidade famosa lidando nele, né? Sabe? Uma coisa meio RPG, saca? Você tá dando uma dica pra você mesmo do futuro, no caso, né? Sim, Orlando do futuro. Beba mais água e desenvolva melhor essa proposta. Eu não quero ser o Orlando do futuro. Eu não quero ser o Orlando do futuro, cara, ele tá muito fodido. Não, cara, o Orlando do futuro tá melhor do que de hoje, cara, porque você só melhora, meu querido. Essa que é real. Eita. Vamos lá, então. Vamos ao que interessa essa porra, cara, vamos, que eu já tô ficando nervoso, cara. Muito bem, primeiro eu vou mandar uma perguntinha pra você. Não, sou eu, e cara. E a pergunta... É você que manda primeiro? Eu sou sempre... Ser, é porque lembra que a gente estipulou que é tipo fila do colégio, os menores na frente? Cara, eu não lembro porque eu tava loucaço, cara, desculpa. Eu acho que tá loucaço agora, cara. Então vai, manda. Então eu não vou saber responder mesmo. É, vai sim, cara. Então, olha, começa com o quê? Com a música, né? Porra, não. A música é um sucesso ali do final dos anos 90. Olha só, tá melhorando, que as outras eram dos anos 80, né? Já tava vindo mais perto. Mas então, a música é uma banda chamada Divinyls. Já ouviu falar? Não, também. É uma música que embalou, né? Muita baladinha, meso alternativa, aquela coisinha. A música se chama I Touch Myself. Olha só. Olha só. A música, todo mundo imagina, né? Que a música é uma ode à masturbação. Ó! Oh, foi a primeira coisa que me ocorreu. É, mas é. Opa, a letra é até bastante explícita quanto a isso. Mas é aquilo, aquela coisa bem freudiana. Quanto mais explícito, menos quer dizer, né? Assim, quanto mais a coisa tá na cara, menos é isso. Exato. Então, exatamente. Mas antes de passar pro verdadeiro significado da música, eu quero deixar um recado. Pra você, mancebo, pra você, manceba, que nos escuta aqui, né, fica a dica. Você que passa a madrugada trocando nude, eu quero que você se olhe no espelho e pense: é isso que você quer pra sua vida? Você quer ser enredo de punheta, enredo de sirica pros outros? É isso que você espera pra você? Essa é a dica do tio Orlando para a juventude. Calma. Se você olhou pro espelho e pensou, é isso que eu quero? Então, pra você eu tô lançando um guia, né? Produtos benzinos no verão. Orlando, me permita a interrupção apenas. Eu queria dizer pras pessoas que acreditam no pós-vida, né? As pessoas que acreditam no além da vida, né? Não para os materialistas, né? Mas para as pessoas que acreditam no pós-vida, eu queria dizer uma coisa. Seu avô e sua avó mortos estão vendo você se masturbar. Abra o olho, seu avô e sua avó estão vendo você se masturbar. Pode continuar, Orlando. Olha, eu como macumbeiro digo, tem porra nenhuma disso não, fera. Curte o baile na moral aí, entendeu? Curte o baile na moral aí. Enfim, antes do meu companheiro aqui, que ele não é um bom publicitário, mas eu queria dizer que o Benzino no Meão, porque tudo é oportunidade, né, cara? A gente vai lançar um livro chamado O Manual de Nudes para Tempos Sombrios. Entendeu? Como gozar em tempos de fascismo. Caralho, é realmente um projeto e tanto que a gente tá metendo aí, né? É, porque as pessoas não sabem, eu sou fotógrafo, então, cara, várias dicas, entendeu? Porque... Recomendo que sigam o Instagram do Orlando, não apenas pelas fotos dele, mas pelas fotos que ele tira, né? Pior que a gente fica tão zoando que as pessoas vão achar que é zoação, né? Mas enfim. Não, é real mesmo, cara, é real. Várias fotos sensacionais, por sinal. Pô, obrigado. Mas enfim, fica aí a dica, ó. Daqui a pouco vai estar nas melhores livrarias, né? Na Saraiva. A Saraiva já fechou um acordo com a gente muito bom, tipo, pediu 1.000 cópias. Mas já tem uns 2 dias que ele não responde aos nossos telefonemas. Vamos ver o que tá. Não sei o que tá acontecendo. Saraiva! O que foi, cara? Seu Saraiva, se estiver ouvindo aí, responde a gente. Enfim, mas o que é a música? Vamos voltar aqui pro nosso tema, que a gente tá... Essa coisa de pós-apocalipse deixa as pessoas meio soltas, né? Meio cara, prolixo, né? Pois é, então, o que acontece? Essa música, na verdade, é um tratado, mais um desses tratados que eu trago pra aqui, pra nossos telespectadores, né? Nossos ouvintes. Web ouvintes, né? Web ouvintes. É um tratado sobre a doença que se abateu sobre a vida ocidental, né? Que é esse culto aos objetos. Como diria Locke, por exemplo, o sujeito é um proprietário. Então, se você... Pensa nessa música, né? A música é o que que é? É uma mulher, ou um sujeito qualquer, né? Mas é cantada, é uma mulher que canta, é um vocalista, que fala de algo que... Ela tá o tempo inteiro, como é que é? Descrevendo a relação que ela tem com algo que é sua propriedade, né? Que é só por meio dessa posse de algo que ela sente prazer. Então essa é uma música sobre a decadência do desejo ocidental. Não é uma música sobre masturbação. É uma música sobre consumismo, talvez? Sim, né? Porque consumismo eu acho que é uma palavra até bem branda, cara. Eu tô falando da própria corrupção do espírito mesmo. Olha só, cara. Foi porque o Davi Kopenawa, que é um dos grandes filósofos atuais, as pessoas sabem, é um Yanomami, ele tem uma frase muito boa sobre isso, né? Que ele fala que os brancos sonham com seus objetos. É. E é isso, é verdade, né, cara? A música fala muito bem disso. A pessoa, o tesão dela é naquilo que ela tem como propriedade. Ela não tem tesão em outro ser, né? Ela não tem um tesão em algo que escapa dela. Ela tem tesão naquilo que a pertence. Por isso ela se masturba. Tem tesão no possuir, né? Exatamente, exatamente. Enfim, dito isto... Quantos minutos tem essa música? A primeira pergunta. Cara, 3 minutos... 43 na minha versão, mas tem uma versão com 4 minutos. O que, que tu prefere? Pode ser a de 4, né, cara? Pra facilitar na edição. Tá bom, 4 minutos. Pode fazer a pergunta? Faz, cara. Tô nervoso, mas faz. Ah, cara, hoje vou facilitar pra você. Então, pegando a deixa aí do Davi Kopenawa, essa coisa de que os brancos são capazes de sonhar com seus objetos, ou aquela frase clássica, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Que passa por aí também, né? A gente tá falando o quê? De falta de imaginação, quando a nossa incapacidade contemporânea de sonhar outros mundos, né? De viver, experienciar outros mundos, né? E dito isto, vamos falar aqui de alguém que foi capaz de sonhar, capaz de viver outro mundo. Fátima Bernardes posa agarradinha com o namorado e declara: um brinde ao amor. A apresentadora e Túlio Gadelha foram a um casamento na noite deste domingo. Continuo? Você quer saber mais detalhes ou tá bom pra você? Não, por favor, continue que eu quero, quanto mais melhor. Rio. Fátima Bernardes postou no Instagram na noite deste domingo uma foto em que aparece agarradinha com o namorado Túlio Gadelha. Um brinde ao amor. Ao nosso, ao dos nossos afilhados, Marina e Deco, e ao futuro. Escreveu a apresentadora na legenda da foto. Fátima e Túlio Gadelha foram padrinhos de casamento de um casal de amigos, provavelmente Marina e Deco. A apresentadora e o namorado estão prestes a completar um ano de namoro. Eles assumiram o relacionamento em novembro do ano passado. E na foto a Fátima Bernardes está propriamente muito bonita, com um vestido amarelo. O Túlio, eu não gosto desse Túlio, cara. Ele me lembra muito um membro do Los Hermanos que foi expulso da banda logo no começo, saca? Pode crer. Não tem cara de boa definição. De membro, baixista do Los Hermanos, assim, cara. Você não consegue ver o cara tocando lá, essas porra? Pode crer. Eu deixo claro aqui também uma coisa para meus ouvintes. Nunca vai tocar Los Hermanos nesse programa. Nunca diga nunca. Não, só sobre o meu cadáver. Isso a gente pode resolver também. Vai ter que me trocar nessa porra aí, vai lá. Muito bem, vai. Pode valer? Valendo? Valendo. Bom, Fátima Bernardes e grande Túlio, né, o ex-baixista do Los Hermanos, esse garoto que assim, é uma coisa que a gente não pode negar, são um casal lindo, né, eu particularmente acho ambos muito bonitos. A Fátima, que já é uma senhora, né, ela já tem, quantos anos será que a Fátima tem ali, uns 50 anos, talvez? Talvez, né? Porque eu lembro da Fátima quando eu era criança, eu lembro da Fátima adulta. Então eu calculo que ela tem ali pelo menos. Eu calculo que ela tenha pelo menos uns 15 anos a mais do que eu. Então ela já tá nos 50, se ela tem 15 anos a mais do que eu. Mas eles dão um brinde ao amor. Brindar ao amor, Orlando, é antes de mais nada uma declaração revolucionária em tempos de ódio como o que vivemos, você não acha? Porque o brinde, perceba, pega comigo, eu não posso fazer um brinde sozinho. Eu tenho que fazer um brinde, para eu fazer um brinde, eu tenho que ter pelo menos mais uma pessoa. Então o brinde é, antes de mais nada, uma relação. Uma relação, e mais do que uma relação, ela é a aliança entre duas pessoas. Porque geralmente quando você ergue, eu tenho o costume, né, quando a gente sai com a gurizada da igreja aqui para tomar umas, eu sempre levanto o copo de cerveja e falo: pela classe trabalhadora, operária e camponesa, e todo mundo bate no meu copo. Esse bater no copo, esse momento simbólico, onde todos estão erguendo seus copos e tudo mais, num tempo de ódio como a gente vive, num tempo onde o discurso de ódio é propagado com tanta facilidade entre, sabe, você vê crianças falando sabe, brincando com, fazendo arminha com a mão e não sei o quê, você vê pais de família, você vê pastores homens que supostamente seguem ao evangelho de Cristo, o evangelho que é o evangelho do amor e da libertação, dizendo que bandido bom é bandido morto e coisas semelhantes, os quais eu particularmente só posso associar a um discurso anticristão, né? O que o próprio apóstolo João, na revelação do Apocalipse, diz: espírito de anticristo é o que propagam esses homens e mulheres que pregam um evangelho do ódio. Erguer dois copos, erguer um copo com o seu companheiro, com a sua companheira, e brindar o amor é, antes de mais nada, uma declaração de guerra, mas uma declaração de guerra ao ódio. Existe alguma guerra mais justificada do que guerrear contra o ódio? Eu te pergunto, Orlando. Existe, talvez, algo mais justificado do que se opor diametralmente a esse espírito de ódio que abate a nação brasileira nos tempos de hoje? Exceto quando o ódio é contra os irmãos. Que é justificado. Não, mas Los Hermanos não é nem gente, né, cara? Primeiro de tudo. Brincadeira, Los Hermanos, se estiver ouvindo aí, cara, não tá convidado, né? Mas o D2 tá. Se estiver ouvindo, por favor. Enfim, mas eu quero declarar que esse gesto simbólico, justamente no dia onde o fascínora de Jair Messias Bolsonaro se torna presidente da República, brindar o amor é... Talvez uma declaração de anti-guerra, talvez. Fátima Bernardes, Túlio, que apesar de ser um apoiador do grande Coronel Ciro... E parecer um vocalista, um membro perdido do Los Hermanos. Exato, um membro magro do Los Hermanos. Que tem isso também, né? Porque pra ser Los Hermanos não basta ter barba, né? Você tem que ser zoado, tá ligado? É mesmo? Eu queria dizer que... Porra, zoado pra caralho. Olha os caras, mano. Os caras tão pior que eu, cara. Enfim, eu queria dizer que Túlio, Fátima... Foi. Coronel... Foi? Porra. Foi. Foi foda. Essa foi foda. Pô, mas tu brilhou, pô. Essa aí foi pra você, direitinho, cara. Gostou? Pô, sabia que tu ia brilhar nessa, sabia. Pô, você é uma alma e tanto, cara. Você é um ser humano ímpar, é isso que eu tenho pra te dizer. Pois é, dessa vez, contrariando os prognósticos, refresquei o cu do pato. Exatamente, refrescou o cu do patinho aqui. Bom, vamos à sua música e posteriormente à sua pergunta. Aliás, a sua notícia. A música que escolho hoje é o sucesso que consta... O sucesso do meu querido Tim Maia, a música Bom Senso. Já pedi ajuda, já dormi na rua. Nossa, Tim Maia. Tim Maia é demais, né, cara? Vai tomar no cu, né, cara? Eu gosto demais dele. Ele era um maluco? Sim, era um maluco. Ele era um descontrolado? Sim. Ele era um destemperado? Sim, também. Mas, porra, era um gênio, né, cara? Todo gênio é um pouco maluco, né? Não conheço... Gênios que são entediantes não existe, né? Não existe, cara. Não, é impossível que haja. A música Bom Senso, né? Que é uma música... Todo mundo sabe de cor. E por que que eu digo essa... Por que que eu trago essa música? Porque eu tava pensando em alguma música, pensei, pô, uma música pra falar lá pro Orlando falar sobre essa notícia. E eu me recordei que lá no início do... Na introdução das meditações de Descartes, ele fala que o bom senso é a coisa do mundo mais bem distribuída de todos, porque todos pensamos tê-lo em tal medida que até os mais difíceis de contentar nas outras coisas não costumam desejar mais bom senso do que o que já tem. Pô, tu vai me fuder assim, nessa, hein? É. Tô vendo que tu vai me fuder, vai lá. Tá vendo a bola pingando na área? Já tô vendo que essa... Num momento, cara, em que talvez o bom senso seja a coisa mais escassa na sociedade brasileira, né? Ontem a gente viu as pessoas comemorando a vitória de um fascínora, comemorando na democracia colocarem um ex-militar na presidência. Talvez seja o momento de... abaixarmos a nossa cabeça para Descartes, abaixarmos a nossa cabeça para Tim Maia e pedir um pouco mais de bom senso para essas duas criaturas. A notícia que eu vou ler para você é a seguinte, do dia 29 de 10 de 2018, às 4 da manhã. mulher arranca o umbigo para dar de presente ao namorado. Paulina Casillas Landeiro também fez a cirurgia para se desumanizar de uma maneira simbólica, mas agora se arrependeu do procedimento. É. Paulina Casillas, uma mexicana de 23 anos, arrancou o próprio umbigo e entregou como presente ao então namorado Daniel Ramírez. Daniel Ramírez, que é paraguaio, não sei se você sabe, ele tá aí pertinho. Meu contemporâneo, meu conterrâneo. Ainda em 2015, na época ela disse que queria se desumanizar de maneira simbólica, mas agora diz que se arrependeu. As informações são do tabloide britânico Mirror. Daí tem um asterisco ali escrito: estagiário do R7 com revisão de Felipe Siqueira. Foi o estagiário que escreveu essa porra. Se desumanizar e entregar a sua desumanização à pessoa amada. O que você tem pra nos dizer, Orlando? Pera aí só um pouquinho. Não disse quanto tempo tem a música, né? A música tem 5 minutos, é isso aí. E valendo! Vou falar o alfabeto todo aqui, cara. Que porra é essa, cara? Vocês estão malucos, cara? Vocês estão malucos? Gente, essa coisa de... O pessoal tá levando muito a sério essa coisa de... Sei lá! Arrancar a porra do umbigo! Vocês estão loucos, gente? Vocês estão loucos? Puta que me pariu, cara! Porra! Olha só. Eu posso analisar isso como antropólogo ou como Orlando Calheiros. Como antropólogo, porra, não tem teoria no mundo que dá contento dessa bizarrice, cara. Tipo, sei lá, desumanizar por quê? Porque você perde o umbigo. O umbigo é a relação que você tem com a criação, logo a criação é que humaniza o ser. É isso? Será? É, foi o que eu imaginei na hora que eu li. E aí, porra, tu vai arrancar o bigo. Porra, vai... Uma ruptura com a sua humanização, talvez? Porque assim, a coisa do nurture, né? Tipo, aquela coisa, o que que funda o humano? Eu acho que assim, a pergunta, vamos lá. Vamos pensar. A pergunta nos leva pra uma questão, o que é um humano? O humano é nascer humano, né? Humano é tornar-se humano? Assim, todo aquele ser que nasce, enquanto aquilo que nós identificamos como humano, é um humano? É isso? É um humano? Acho que a pergunta é fundamental, né? Realmente, é uma boa questão. Porque, por exemplo... Pra se desumanizar, você tem que entender o que é ser humano. Isso, exatamente. Porque, assim, pro caso pra essas pessoas, a humanização está bem pelo umbigo, né? Então, o critério de ser humano é esse vínculo com o ato criativo, né? Com o ato genealógico, vamos colocar assim. Porque o umbigo é isso, né? É o vínculo com a genealogia, né? Sim. É uma ascendência, né, consubstancial do tipo sangue, vamos colocar nesses termos. O que seria completamente absurdo se a gente fosse pensar por outras populações, né? Sim, não faz nenhum sentido. Por exemplo, um Aikiwara diria que isso é loucura de branco. Sabe? Como e pra eles, assim, os brancos já são bem loucos, né? Mas essa seria mais uma loucura dos brancos. Primeiro essa... Se pra gente já é loucura, imagina pra... Não, pra eles isso é uma coisa assim, porque vem de uma... Primeiro, vamos ser sérios, que isso tem relação com uma questão de individualização, né? Porque, assim, nesse caso, a pessoa levou a ideia de que ela tem que se individualizar ao ponto que ela se desumaniza, né? É isso, sabe? E qual é o estatuto dela depois dessa desumanização? Porra, essa pergunta é difícil, cara. Caralho! Essa eu não vi chegando, hein? Essa eu não vi chegando. Essa te pegou de surpresa. Porra, cara! Eu nem sabia que era possível arrancar o umbigo. Eu tenho mó nervoso com meu umbigo, cara. Cara, quer me fuder a cabeça? É imaginar botar alguma coisa no meu umbigo. Entendeu? Aí a pessoa quer arrancar o umbigo. Se eu te falar que eu já vi gente que arranca o mamilo, cara. Porra, cara! Meu Deus! Nada contra quem curte. Mas me dá um nervoso da porra. Cara, cada um que goza do jeito que goza, saca? Tipo, eu não tô nessa vida pra ser juiz, entendeu? Mas, porra, nem bandeirinha. Agora, porra, assim, particularmente, eu acho muito estranho. Agora, a questão é essa, sério, porque, de fato, tem toda uma metafísica atrás dessa história, né? Que pra gente, ser humano, é ter essa relação com o substancial, uma relação de criação, né? Mostra um vínculo genealógico, né? Então, um dos mecanismos de se desumanizar é esse. Agora, eu fico imaginando... Assim, e que é uma questão importante em dias como, assim, vamos voltar para a questão do nosso candidato a presidente, né? O que o cara fez? É um candidato que fala de tortura. A tortura também é uma forma de desumanizar. Sim, né? Com certeza. Você desumaniza o outro pela literalmente ela necessita, não só daquele que é torturado, que ele é desumanizado no processo, mas como aquele que tortura, né? Tem muito trabalho sobre isso que mostra como, por exemplo, na Alemanha nazista, os soldados dos campos de concentração tinham que se referir, eles eram treinados para se referir aos cativos como Figuren, que é manequim, figuras, né? Tipo, porque justamente você não podia conceder a essas pessoas nenhum grau de humanização, porque do contrário você se apedaria delas e não ia praticar violência que você tem que cometer. Agora, essa coisa do umbigo coloca a coisa num campo genético, né? Assim, é um simbólico. É muito interessante, porque tem uma subversão simbólica do gene. Né? Tipo, porque assim, o vínculo, esse tipo de vínculo é o quê? Um vínculo genealógico do tipo genético. E aí a pessoa, pela subtração daquela marca, ela se desumaniza. Mas o gene, em tese, ainda tá ali, né? Tipo, o sangue tá rolando ali dentro, né? Ou a pessoa, ela entende que aquilo é uma reconfiguração do corpo dela inteiro. Acabou. Caralho! Porra! Gente, olha só, sério. Se tem algum ouvinte... Que já pensou em arrancar o umbigo? Não ouça mais. Não! Procura ajuda, sei lá, cara. Que isso, fera? Me chama nas DM, vamos conversar. Chama o Barba. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Que isso, cara? Eu vou botar assim na minha vida, eu tenho preconceitos que eu tenho, sabe? Tipo, pessoas que não têm umbigo. Escanteio curto, Los Hermanos e pessoas que não têm umbigo. Caralho, muito bom, cara. Muito bom. Sintetiza a minha vida, assim. Todos os meus. Eu rego esses preconceitos todo dia antes de sair de casa. Sabe? Aqui, ó. Porra, escanteio curto. Porra, Botafogo. Aí, pô, depois, porra, escanteio curto, o cara merece tomar uma surra de vara verde, né? Porra, né, cara? E, porra, e Los Hermanos também, né, cara? Vamos ser sincero. Ah, cara. Eu não sou muito ligado no futebol, cara, mas eu tenho raiva de quem. De pugilista que usa o calção muito em cima, tá ligado? Puta que pariu, cara. Isso aí tem que bater no cara, mano. Sério? Sério, por quê? É, porque marca a linha da cintura, né, cara? O cara tá querendo trapacear ali. Caralho! Porra, explodiu minha cabeça agora. Porra, irmão, porque ali você usa o short pra isso, né? Não, sim. O cara sim, joga muito pra cima pra proteger ali alguma. Pra proteger mais a parte de baixo. E daí você que tá lutando com ele, você tem que abrir uma. Cavar uma abertura ali por baixo do sovaco do cara. Senão você pode tomar uma advertência do árbitro, né? Porra, caralho, explodiu minha cabeça agora, hein? Explodiu minha cabeça. Agora, porra, aprendendo várias coisas agora aqui. Vivendo e aprendendo, meu. Se eu for cair na porrada, a primeira coisa que eu vou fazer é subir o calção, né? Subir o calção debaixo do sovaco, tá ligado? Tipo jacatatu, assim, tá ligado? Não, e a outra coisa é, cara, tipo, porra, fugir sempre de pessoas que não têm umbigo, cara. Caralho, imagina você vai lutar com um cara, você tá levantando a calça, o cara tira a camiseta, ele não tem umbigo e nem mamilo, cara. Cara, e aí já tem assim atrás tatuado bloco do Eu Sozinho, do Los Hermanos, sabe, nas costas. Caralho! Esse ser é o anticristo, cara. Ele é o anticristo, cara. O pugilista com calção pra cima, sem umbigo e com um bloco deu sozinho nas costas. Ventura. Evangélico, né? E pregando ódio. Bem evangélico pregando ódio. Caralho, cara. Só a Fátima Bernardes pode nos salvar desse apocalipse. Só um brinde da Fátima e do Túlio pode nos salvar disso. Pô, a gente vai fazer a propaganda com a foto deles dois. Por favor. Por favor, cara. Orlando... Fica por aqui então o bagulho? Fico, olha só, gente, por favor, ó, lembrando aí... Não tirem o umbigo, pelo amor de Deus. Não tirem o umbigo. Se você decidiu que a sua vida é trocar nude na madrugada, se você é um adepto da masturbação compulsória, pô, manda DM pra mim ou pro Barba, porque a gente tá vendendo esse guia, né, de é baratinho, nudes. É baratinho. Não, tranquilo, nudes em tempos sombrios, né, como gozar no fascismo. Cara, um guia de sobrevivência na selva. Entendeu? Caralho, meu irmão. Eu adorei isso aí, cara. Eu também tô vendendo aqui no meu box 23. Aqui. Tem a versão em português, em guarani. Em castelhano também. E aqui em Punta del Este. Punta del Este é caralho, Uruguai. Mas tô por lá também. Tá doidão, né, cara? Tá ali no triângulo ali. É, meu espírito aqui é Cone Sul, fera. Tô no Cone Sul, tô distribuído no Cone Sul. Entendeu? Mas aqui, box 23, é só me procurar, porra, vendo isso, produtos também eletrônicos de alta qualidade, sabe? Celulares de mais variados. Tamo junto aí. Só pedir, ó, fala que me escuta lá no Benzina que eu dou aqueles 10% de desconto maroto. Porra! O que quer dizer tá bem, né? Ih!